Ah, să scut. Romeu, Golfo Romeo Delta, avistado. Pouso autorizado, pista na zero, vento 1 a 0 graus, 1-2 nós, logística na zero, 1-2. Confirmando ter embaixado travado? Afirmo, confirmo ter embaixado travado, Golfo Romeo Delta. Ok, pouso autorizado, 1 a 0 graus, 1-2 nós. Romeo Delta. Sargent 3197, formação Romeu, copia Galeão, nível 340. Sargent 3197, preparação da Adael, guarda-copos. Adael? Afirmativo. Papa Papa, acho que ele vai com o Brasil. Papa Papa, acho que ele vai coloca o código 0241. Eu acho que ele vai dar presente. É, confirma para o controle, o senhor tem familiaridade com os corredores de Zé de Salvador? Gente, dá presente, eu vou através de Parite, reporta para o controle quando a unidade descida. Alfa Lima Eco, Deus se mantém em altitude de 4.500 pés, altímetro, ajuste de altímetro 1012. Mantém a proa de Parite, após Parite, ingressa corredor Interlagos, reporta-se a asa visual com o campo. É com o tipo do equipamento? Entendi. Condições de liberar a pista por meios próprios? E chama, fica atento às viaturas bombeiras e chama só em 121, decimal 9. Romeu Delta, É, confirme o pátio de destino. Nós vamos tentar ao máximo tirar o avião da carteira para não prejudicar o coração de vocês. Mas não sei até onde nós vamos poder levar. Você pode ver uma área remota para nós, por favor? Gente, se tiver condições de conseguir entrar na primeira taxi à esquerda e parar na taxi à esquerda a quilo, já, ou até alguma posição do pátio 3, tá? Certeza. Pois sim, vamos tentar entrar à esquerda, a taxi dos andares lá da executiva, né? Assim, né? Logo a primeira taxi à esquerda para o pátio de cargas, pátio 3. Primeira taxi à esquerda, taxi quilo. Funciona próximo ao 757 da América. Ah, sim, já liberou, a pista tá livre. A Efraia está realizando uma inspeção, acredito que em mais 2 minutinhos vai liberar a pista. Ok, obrigado. Só no Golfo Medalto. Olá. Golfo Medalto, prossiga. Ok, nós vamos tentar taxiar até o lugar que vai cruzar a outra pista, vamos ver se a gente consegue. Gente, Golfo Medalto. Vamos prosseguir então na taxa Alfa Delta. Entendeu que está autorizado para chegar em funcionamento, chamaremos o táxi, estacionamento 6259. O Golfo Romeo Delta ultrapassou a interseção quilo, que era essa que o senhor passou aí. Está com algum problema de manobra da aeronave, confirma? Não, negativo, nós informamos, vamos continuar na alfa para os hangares, para cruzar os hangares e levar lá na outra posição dos hangares. Ok, aqui é um táxi longo, o senhor acha que tem condição de completar esse táxi até lá o outro lado da pista, para a gente pensar em parar logo aí, para evitar qualquer interdição de área do aeroporto, confirma. Ok, nós ainda estamos com 7%, estabilizados 7% aqui com a cidade, vamos tentar seguir lá, não vai ter problema nenhum. Então vou considerar que o senhor tem condições de chegar até o seu hangar. Qual seria o hangar previsto, então? Informativo, vou ITAP, após ITAP, é Vitor 366 para final do procedimento RNAVE, Sideral 9976. Vou ITAP, entendeu? Se você executar o NGV até a Alva, então após ITAP, voa Duna e descida para 3.000 pés, Sideral 9976, aguardando a final do procedimento NDB Zulu, pista 10. Então, após o TAP, voa dona, desce 3.000 e executa o jogo da Madeira, 59 graus. Quebec Lima, na escuta permanente do controle. Aí já cruza o pátio e ingressa na Lima Mike e vai chamar para cruzamento da pista 17 na Quebec. Afirmativo, a aeronave foi autorizada a fazer pushback porque a instrução que a gente tinha dado era para entrar no pátio 3, mas pode continuar agora observando o recuo da aeronave e vai até o hangar. Só que ele pode passar aqui já está recuando aí para a posição normal, nessa posição dele pode continuar o táxi normal pela taxi. Salvador 3197. Calimaia, está em espaço aéreo Golfo, descida a critério até 4.500 pés. O Sideral 9976 tem condições de manter a presente velocidade para sequenciamento? Sete, número 1 para aproximação, voe Duna em descida para 3.000 pés, Sideral 9976. Voa Duna, desce 3.000, 9976. 07, consiga. Ok, para o circuito de tráfego, ciente e lhe direcionar. O ajuste é 10012. Chame para o táxi, vai decolada 10 com curva esquerda, perna do vento, em coordenação para tráfego sujeito ao tráfego. Para o táxi, o Oceaner 63, aliás, confirmando, 6259, hoje somos 170 a bordo, com autonomia de 5 horas e 10 e alternamos galeão. Curva esquerda agora, Romeu Delta, esquerda, ou direita, confirmo, desculpe. Direita, isso mesmo, direita e vai até a interseção, próxima esquerda para chamar para cruzar a pista. Na direita agora, próxima esquerda e chamar a pista. O 6259 autorizado, táxi em frente, depois direita Índia, ponte espera chamar a torre 18.95. Ciente, levei táxi via Índia, 18.95, chanel 6259. Falou, tá 3.286. Pode deixar o pushback, acionamento? Tem o 3 da guarda, está na nave da Oceané que está ultrapassando aí a cauda, após vai ser autorizado. Salvador, boa noite, é o gol 10099, informação Romeu, autorização, convém. Gente, aguarde, cópia. Aguarda. Plano 9197, redução de velocidade para 2509. 2509, forma então direto agora, tem que fazer o aeronave? Afirmativo, ou procedimento RNAV ou NDB Zulu para a pista 10. Ok, RNAV então para o Zulu. 9197. Oscar Lima Eco, desça e mantenha 3500 pés altímetro 10092. 10092, 3500 pés, Oscar Lima Eco. Patango Romeu, Quebec Lima, permanece estimado de pouso 2390. Gente, 2300, Romeu Quebec Lima está afastado de Salvador, 4000 milhas Nordeste. Para informações, voo alerta, Centro Recife no 2685. E alternativo no 25, decimal 45, frequência livre, Romeu Quebec Lima. Pouso no 29. Nível posição e decolagem, dá 10, proxa, né, 6259. Vai prosseguir decolando 10, curva à direita na saída Arbor, transição elétrica, após elétrica direto, Opilor, Oscar Palima, Oscar Romeu, Opilor, e após direto conquista. Aciona 5531, controle 119, decimal 8. Dando a conquista em 260, fechando 10, curva à direita, transição Arbor, transição elétrica, após Opilor, após direto de conquista. 5531 é o transponder. 198 é o controle 2781, pronto para puxar o funcionamento. Pátio 3, posição 4 Romeu. Pátio 2781, liberação na chame táxi. Liberação na chame táxi. Tá 3283, portão 3 está livre, chame táxi. Chame na táxi, tá 3283. Lutar 3197, formação Romeu, copia Galeão no nível 340. 3197 Galeão, aprovado 36120, via Upper November 857 até Moussul, após conforme rota, decola da 10, curva direita na Dael, Leta, direto Irume, aciona 5536, controle 119, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, Upper November 857 até a posição Moussul, depois da conforme rota do plano de voo 10, decola Dael, Leta, Irume, 536, transponder. E o controle 19.8 para o TAN 3197. Estamos no gate 612, pronto para pushback e acionamento. Confirmando o transponder, 5536, TAN 3197, portão 612, está livre iniciar pushback, chame táxi. Vamos andar, TAN 3197. O 07 acionará transponder local 0126. Pessoas a bordo e autonomia, o Olimpo 07. Fecha. Tá, 917 ainda está alto, só mais uma abertura direita que eu perdi o time. Fecha, tá 9197, prossegue agora então como número 2. Curva direita na proa 2, 15, limite magnética de Simbra 090. 15 e 90 de Simbra, 917. Afirmativo, 215. Geral 9976, desse mantenha 2000 pés, altímetro 1012, autorizado final do procedimento NDB Zulu, pista 1-0. Messe 2000, com 1012, autorizado NDB, pista 1-0, Salvador, muito boa noite, é o Chanel 6259, cruzando agora 1600 pés. Chanel 6259, contato radar, subavia Dael, nível de voo 360. Dael 3620, possibilidade de uma Dael ou Leda da presente, senhorita? Pro Chanel 6259? Pós 2000 pés autorizado. Pós 2000 pés, vai voar Leda então da presente. Chanel 6259, grato. Controle de Salvador, boa noite. Eu tenho 6261. Está sempre da informação Romeu, atingindo o 107. É o TAM 3891 ou TAM 3861? 3861, alternado do Brasil. TAM 3861, desse mantém a nível de voo 070 via chegada Mari. Mari, 9197, mantenha presente pro aguarde e último vetor para reinterceptar a final do procedimento RNAV. Mantenha, estou aguardando, é 9197. Geral 9976, o procedimento NDB prossegue com a órbita sobre Simba ou aproxima direto após Zona? Aproxima direto. Gente, Chanel 6327, desse mantenha 4000 pés, ajuste de altímetro na 012, redução de velocidade para 2 na 09. Já reduzido, vai descer até 4 mil pés. Tá, 9197, tráfego de Brasília na aproximação, 10 horas, 7 milhas, rumo Nordeste, um Boeing 733. Quente, confirma até 4 mil. Voltando 9197, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, 9 mil. Oxanem 6327, vetor dá para sequenciamento, curva à esquerda na proa 355. Esquerda 355, 287. Ponte espera 910, torre 118, decimal 95, altímetro 1012. Bom voo, boa noite, TAM 3283. Índia Alfa, 7295, 3283, da TAM, Dragon. 1917, curva esquerda na proa 125. Esquerda 25, 9119. 1869, redução de velocidade para 2309, número 4 na aproximação. 2309. Decimono 705, Galeão aprovado 3620, via para November 857 até Mossul, após conforme rota, decola da 10, curva à direita na saída Tael, após Leda e após direto Irume. Aciona 5550, controle 119, decimal 8. Autorizando Galeão, nível 360, via November 857, Mossul, decola da 10, curva à direita, Tael, Leda, Irume. 5550, transponde a 198, o controle pro gol no 705. Correto, gol no 705, chame pronto, pushback, sonometro. Vai chamar. Gente, decolou de São José normalmente para Salvador ou está alternado? Não. Gente. Chanel 6327, está afastado 28 milhas sudeste de Salvador, que assuma navegação, voe Duna e descida para 3 mil pés. Duna 3 mil pés, 6327. Tá, 1-0-0. Geral 9976, torre 118, decimal 95. 1-0-3-5-0. Walter Limaé, pode prosseguir com a descida? Afirmativo, desse mantenha 1.500 pés, reporte se asa visual com campo. 1.500 pés, reportará visual com campo, Walter Limaé. 1-8-6-9, desse mantenha 4.000 pés, altímetro 1-0-1-2. Boa noite. Vamos lá então, parte do Índia Alfa, ponte espera 1895, com 1012 no ajuste, o TAN 3197. Obrigado, bom trabalho. Fala gol 9099, posição 8, pushback 9. Mano, portão 08? Afirma. Livre acionar, gol no 099, chama o táxi. Livre, vai chamar o táxi. M3 27, velocidade indicada? Sou 190. Gente, tráfego procede na aproximação 12 horas 10 milhas, um Airbus 320, cruzando 3 mil pés em descida. Sim, ótimo, reduzir para 180. É necessário redução, Chanel 6327, tráfego V7 10 milhas. Sim, toma 10. 1869, redução de velocidade para 1909. 1-8-66. Muito obrigado, boa noite. 1-0, Fernando Salvador. Bate 3, parte principal, após via Indy Alpha, ponte espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-2. Simão, boa noite, azul 2-7-8-1. Bate 3, parte 1, Indy Alpha, ponte espera 1-0, pronto, 2-8-9-5. Ótimo trabalho, senhor. Bate 3. Controle Salvador, 13283, passando 1800 pés. 13283, contato radar, suba via saída Arbor, nível de voo 340. Subindo via Arbor, 13283, poderia levar direto a Arbor? Inicialmente mantém perfil de saída, 3283. Sim. Chanel 6327, desse mantenha 2 mil pés, reporte passando Duna na final do procedimento, NDB Zulu, pista 1-0. Pista 1-0, reportará Duna 2 mil pés, 6327. 1869, desse mantenha 3 mil pés, aguardando autorização para final do procedimento, RNAV, pista 1-0. 6-3, agora por enquanto, 3861, desse mantenha 4 mil pés, prossegue com o RNAV e o NDB Zulu para pista 1-0. Pode confirmar o ajuste? Altímetro 1-0-1-2. Subiu 1-0-1-2. Então 3861 vai prosseguir com RNAV ou com NDB Zulu para pista 1-0. RNAV para 1-0 para 3861. A gente prossegue via chegada, aguardando autorização para final do procedimento RNAV. Correção, Gol 1869, voo Sierra Vitor 368. Em descida para 4 mil pés. Chamamento 259, chame centro Recife, 125, decimal 1. 125, decimal 1. Pro Ocean Air 6259, boa noite. Autorizado cruzamento imediato da 1028, reporte na Delta. Fala, Gol 1099, pronto para o ataque. 162KB, altera na Campinas, 3 horas e 20. Um Fokker 100, cruzando 2 mil pés. Olivo 07, mantenha a posição e chame o solo em 121-9. Na ponta de espera, via parte índia, chama a torre 102, mas boa na 099, parte. Geral 9976, autorizado táxi para o parte 3, via táxi 3, alfa e quilo, prevista 5 Lima, atente ao sinalizador. Gente, Olympus 07, mantenha a posição na Taxi Delta, aguarda a passagem do Esperal à sua esquerda, para você com o táxi. Após a passagem do tráfego na curta final no 0, ali mantém. Gente, autorizado a Rádio manter a porta da passagem do tráfego na final da 3-1-7. Estou em Salvador, boa noite, Oxané 6327. Oxané 6327, continue em aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. 04, pushback, acionamento. Gol no 705, aguarde para iniciar o pushback. Tá, escuta. Só com informação, o que você recebeu aí, senhor, no nosso plano de hoje, está com a Romana no transplante. Gente, negativo, estamos cientes agora, assim que possível sendo autorizado. Feedback, informo No momento, 4 aeronaves acionadas para a decolagem. Pistão zero. Acesso, quando bom, acerta. 2-0, ok? Entendi. O 3283, pode voar, elefa? Autorizado. Elefa, 3283, obrigado. Oscar Lima Eco, aviso alto no 7. Oscar Lima Eco, torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, o Lima Eco. Sete gol 1869, aguarde transferência de comunicações. Aguarde. 1-4, livre próximo, interseção à direita e chame o solo em 121, decimal 9. Direito, 219, boa. Torre Oscar Lima Eco, visual para o 7. Papá, papá, Oscar Lima Eco, reporte na vertical da CEASA. Conhece CEASA, o Oscar Lima Eco. Papá, papá, Oscar Lima Eco, a antiga rotatória, confirme. Rotatória, então, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, reporte na vertical da rotatória. Reportará a rotatória, Oscar Lima Eco. A 3197, livre decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 nós. Autorizado decolagem, tá 3199. Gol no 705. Direcionar feedback, chame táxi. Vai chamar táxi, gol no 705. Olympus 07, para informação, temos com congestionamento para decolagem na pista 10. E a aeronave solicitou feedback com prioridade de transporte de órgãos vitais. Por isso tá, vai manter posição. O 1869, Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895 está reduzindo para mínima. Sente. 1869. 1869, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, está para a nossa mínima. 2 e 3. Nós, pouso autorizado, pista 10. Ciente, livre pouso no 0, chaneia 6327. Pisa no 97, decolados 16, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80, bom voo. Ciente, da 3197, bom trabalho. Rotatória, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, inicie espera na vertical da rotatória com curvas pela esquerda. Aguarde instruções. Espera pela esquerda, rotatória, Oscar Lima Eco. Azul 2781, mantenha ponto de espera. Olimpo 07, precisa do táxi via Alfa Chama antes da Juliette. Precisado via Alfa Chama antes da Juliette, 6327. No solo 117, livre próxima, interseção à direita e chama o solo 121, decimal 9. Direita livrando 219, 6327. Solo Salvador, boa noite, Chanel 6327. Chanel 6327, boa noite. Autorizado táxi para o PAT 3, via Taxi 6 Alfa Kilo. Posição prevista 3 Lima, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, 3 Lima, 6327. Solo Gol 9705 para o táxi, temos 144 a bordo. 4 e 10, alternando Campinas. 7 Gol no 705. Táxi via Índia até o ponto de espera da 10. Andou pronto, torre 118.95, ajuste no 012, bom voo. Índia 10, 895, mandando ponto de espera, grato, mano. 7 Gol no 705. Pista no 0. Barre nave da 10, 866. 861, continue a aproximação no 0, aguarde pista livre. Guarda. Azul 2781, informe visual com tráfego na curta final no 0. Visual. Azul 2781, após a passagem do tráfego na curta final no 0, autorizado alinhar e manter pista no 0. Pode ser tráfego na curta final e manter no 0, 2781. Lima Eco, pouso autorizado, pista 107, vento 100 graus, 12 nós. Pouso autorizado, baixou e travou na final da 107, Lost Lima Eco. No solo 20, livre próximo, interseção à direita e chame o solo em 121, decimal 9. Libera à direita, 219. Autorizado decolar, pista 10, vento 10 graus, 11 nós. Legalizador 10, 2781. Torre, boa noite, jogou 1099, ponto de espera pronto. 1099, mantenha ponto de espera. Mantenha. 95, ajuste 012. Autorizado 10, 4, Gol no 869, boa noite, autorizado táxi para o pátio principal. E táxi Alfa e Juliet, posição remota 13. Alfa e Juliet para remota 13, boa noite. Para 3861, vento no 10 graus, 11 nós, aguarde a autorização de pouso. Aguardando para 3861. Azul 2781, decolado 221, chame controle Salvador na frequência 119.80, bom voo. Drag 8, boa. Tá 3891, correção, tá 3861, pouso autorizado, pista 10, vento 00 graus, 11 nós. Livre pouso 10 para 3861. Contato radar na decolagem, sub mantenha nível de voo 160. Via saída A, você é liberado da restrição de altitude de 3 mil pés na saída. Livre restrições, o nome é 0 Arbo, 2781 da Azul. Estacionamento. 4-4, Oscar Lima Eco, táxi via pista, Oscar, pátio 4. Oscar, 4-4, Lima Eco. Autorizado alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter pista 1-0, gol 1-0-99. 3-6, estabilizado, 1-8-6-6. Boa noite, 66, torre 1, 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, bora. Direito 219, 138, 61. Torre Salvador, gol no 866, estabilizada Renato Lancero. Gol no 866, continue a aproximação, aguarde pista livre. Falando pista livre. Gol no 099, livre decolar, pista 10, vento no 00 graus, 129. Livre decolagem, pista 10, gol 10, 99. Torre Salvador, Bonete, gol no 705, ponto espera da 10, pronto, na sua escolha. Gol no 705, ciente, mantém ponto espera. Mantendo, 05. Bota Lima F, frequência livre a estacionar. Confirmando, condução, 3 pessoas, 4 guardas. 4 aguarde. São 386, uniforme, entrar, modificou a posição prevista para 3 Lima. Continue atento, sinalizador. 3 Lima, no 099, decolar 224, chame controle Salvador na frequência 119.8, bom voo. Obrigado, Matheus, boa noite. Voo no 866, pouso autorizado, pista 10, vento no 10 graus, 129. E pouso, boa noite, 66. Voo no 099, contato radar, suba via saída Arbor, nível de voo 360. Se tiver condições, mantenha o eixo de decolagem até 3.000 pés. Manter o eixo até 3.000 pés e depois prossegue na árvore elétrica. Afirmativo. Oi, Salvador. Então, voo no 705. Voo no 705, Torre de Salvador. Ok. Ciente do tráfego nacional, pode mesmo, pode alinhar e manter, está com o transporte de órgãos a bordo. Voo no 705, após o trapo na curta final no 0, só será autorizado a alinhar e manter, ok? Positivo, no 705. Afirmativo, gol na 099 e curva direita na Broa de Água. Broa de Água, é. Bono 705, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Ele mantém no 0, Bono, 705. Bono 866, no solo 28. Livre próximo à direita e chame o solo em 121, 9. Direito 219, 1866. 866 de Brasília. Autorizado decolar, pista 10, vento no 00 grau, 09 nós. Decolagem 10, gol no 705. Faz Juliette, portão 4, gol no 8 metros. Olimpo 07, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Olimpo 07, negativo. Uno 705, decolar os seus 9, chame controle Salvador, Uno 9, décima 8. 9, obrigado, boa noite. Controle Salvador, voo Uno 705. Uno 705, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360, após 2000 pés, curva direita na proa de Leda. Ok, preciso de 360, 2000, Leda, voo Uno 705. Azul 2781, voe direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, 2781. Tipo 07, autorizado, decolar, pista 10, vento 100 graus, 10 nós, após decolagem, curva à esquerda, poste de perna do vento, pista 10. ...705, vai direto Dogson. Dogson, 705. Tipo 07, decolar os 3-2, curva esquerda, perna do vento, pista 1-0, reporte, passando através da torre. Vai ingressar na perna do vento no 1500 pés, tocando através do norte, 07. Através norte, solicitando se possível alongar a perna do vento, Olimpo 07. Olimpo 07, confirme, alongar a perna do vento? Afirmativo. Olimpo 07, alongue a perna do vento, reporte para a linha base. Alongando o vento, reportando para a linha base 07. Oi, tô sendo identificação, deu sua via chegada a Mari até o nível de voo 050. Via Mari até o 050, consigo terminar a da última. Afirmativo, prossiga via chegada, aguarde autorização para final do procedimento RNAV, PAN 3858. Ok, aguardando para 3858. Está pronto para gerar base, o Olimpo 07. Olimpo 07, autorizado base, reporte na final, trem embaixado e travado. Para na final, baixa travado 07. Bruno 705, chame Centro Recife, 1251, Alterna, 123, decimal 8. 25, 1238, Bruno 705, obrigado, boa noite. Direção nacional, baixado e travado, Olimpo 07. Olimpo 07, avistado. Autorizado, toque remetido, pista no zero, vento 100 graus, 129. Autorizado, toque remetido, pista 10, Olimpo 07. Tipo 07, Tucuí arremeteu aos 39, sua esquerda, reporte perna do vento, pista 10. Esquerda, reportar a perna do vento 10, 07. Centro Recife, 260, alterna, 128, decimal 8. Centro Recife, 260, 288, boa noite, Deus, cadê sua? 3858, após ITAP, voa Serra Vitor 366, indetida para 2500 pés, altímetro na 012, reporte na final do procedimento terminado. Após ITAP, Serra Vitor 366, e autorizado o procedimento na 3858. Através do Norte, Olimpo 07. Olimpo 07, reporte para gerar base. Para gerar base, 07. 366, base do Norte, setor. Autorizado, são 3258. Obrigado. Para girar base 07. Olimpo 07, autorizado base pistola 0, reporte na final, trem baixo travado. Reportar na final, 07. Regressão nacional, baixa travada, Olimpo 07. Olimpo 07, avistado, autorizado toque arremetida, pista 10, vento 100 graus, 129. Autorizado toque arremetida, pista 10, 07. Olhei pro 07 do PRMT 144, curva à esquerda, perna do vento, pista 10. Reporte para a gira base. Esquerda, bem 500 da perna do vento, reporte para a gira base, Olimpo 07. Tá, pronto pra girar a base, o Olimpo 07. Olimpo 07, autorizado, base, reporte na final do trem baixo travado. Autorizado girar a base, reporte na final da bandeira baixa travada 07. Descendo na final da bandeira, baixado travado, Olimpo 07. Olimpo 07, avistado, autorizado, toque remetido, pista 10, vento 090 graus, 119. Autorizado, toque remetido, pista 10, Olimpo 07.